Ai, guerreiros, os que dizem ser a proteção são os que torturam e nos matam. Do mal que praticam, dão risada. Na noite anterior, se foi mais um. Será mais um para somar essa triste estatística? O sistema realista tem algo a dizer. Tem algo a dizer. Tem algo a dizer. Tem algo a dizer. Tem algo a dizer. Tem algo a dizer. Tem algo a dizer. A polícia sempre está na periferia e na favela. E isso não mostra em novela. Estão perseguindo o povo que não tem dinheiro. E pra eles somos todos maloqueiros. A polícia sempre fez e faz o que quer. Se você vacilar, ha, furam sua pele. Estão matando nossos mano por acerto de droga. E você acomodado nem se importa. Eles não gostam de preto, isso não é novidade. Racista filho da... covardes, que só respeita quem usa traje social. A pessoa da burguesia e tal. Viatura, farda cinza, calibres pesados. E com os pretos e pobres, sempre são forgados. Quem mora na mão que tem que ficar esperto. Por quê? A qualquer hora, a rota está por perto. Pra te enquadrar e jogar um flagrante em você. Aí camarada, não pague pra ver. É mãe perdendo seu filho que nem era ladrão. E a polícia por trás dessa corrupção. Ligue a TV no jornal só pra ver o que estava pegando. Adivinha o que estava passando? O quê? Um policial traficante e outro estrupador. Não me diga que não viu, por favor. Eu vou dizer, em Diadema mataram na favela naval. Mas filmaram e se deram muito mal. A televisão sempre está mostrando a polícia matando e fazendo a própria perícia. PM civil, tropa de choque. Policiais a serviço da morte. PM civil, tropa de choque. Policiais a serviço da morte. Chabadão, eu estava sentado no muro com o mano testão, falando sobre a curtição. E de repente eu vejo a rota subindo a rua devagar, com as armas pra fora aí, só pra apavorar. Chegaram perto, me encostaram, me enquadraram. Vai, vai, desce do muro, mão pra cabeça. Geral cintura e pergunta maliciosa. Aí neguinho continua passando droga. Mas a resposta foi rápida do mano testão. No senhor, não mexo com isso não. Não, não. Outro PM mandou. Aí, tira o boné. É porque eu era o simples José. É, falou que estava encarando e era forgado. Mas fiquei quieto, fiquei calado. E perguntou se eu tava roubando e cadê a parada? Cadê? E queria me dar umas coronhadas. Disse que me conhecia de algum lugar e queria me levar só pra averiguar. O DVC foi puxado, mas nada foi constado. Documento devolvido, fomos liberados. Nosso tabaco na de cima e por sorte passei batido. Mas tivesse com algum fragante eu estaria perdido. E não bateram em nós porque era de dia. E tinha muitas pessoas olhando da vila. Mas se fosse na madrugada, na calada, o bicho ia pegar. Pode acreditar. Estou usando esse verbo como um depoimento. Porque na madrugada, andei atento pra não tomar coronhada, tapa na cara, passar pelo perigo e levar uns tiros. Essa é a realidade do nosso dia a dia. Aí foi o toque do sistema realista. PM civil, tropa de choque. Policiais a serviço da morte. PM civil, tropa de choque. Policiais a serviço da morte. Proibido de andar de madrugada nas ruas e trombar com os fardados na viatura. A periferia está na reta das armas. Preste atenção, isso ainda não é nada. Estou usando a liberdade de expressão pra denunciar essa corrupção. O meu nome é José Gomes pra você, mas pros aliados é JG. PM civil, tropa de choque. Policiais a serviço da morte. PM civil, tropa de choque. Policiais a serviço da morte. PM civil, tropa de choque. Policiais a serviço da morte. PM civil, tropa de choque. Policiais a serviço da morte. Polícia tá chegando aí. Abusam demais. De vez em quando eu vejo eles matando alguém.